Mogi das Cruzes, Laura e sua irmã de fé, só se não quiser. Máximo respeito, apocalipse urbano, tamo junto, mano. Na caminhada que fiz pelo mundão afora, cabulosa, tenebrosa, quase antecipei minha hora. O anjo que caiu do céu não me engana, mas eu já vi cristão contaminar-se por dinheiro e fama. Deus chorou e suas lágrimas lavaram a terra de muito sangue derramado pela guerra. Eu entendi o paraíso tropical, onde o diabo comemora as estatísticas com carnaval. Aqui a falta de igualdade tem seu preço. Procure sua proteção, porque revolta vem de berço. Vejo a ganância destruindo vários sonhos. O crime é melodia que te faz dançar com os demônios. Outro cadáver decomposto foi destaque. O Judas dessa cena trocou Jesus Cristo pelo crack. Plante ilusão e colha mais velório como fruto. Somente Deus pra dar um break em tanto luto. Pela caminhada eu vi. Muita gente desistir. Pela caminhada eu vi muitos sonhos darem nada, mas o meu caminho eu vou seguir. Pela caminhada eu vi muita gente desistir. Pela caminhada eu vi muitos sonhos darem nada, mas o meu caminho eu vou seguir. Cidade Tiradentes, Guaianazes, São Mateus, Mogi das Cruzes, Itaquera, Moromã. Lugares por onde passamos, corremos pelo certo. Graças a Deus estamos vivos, a caminhada é essa aí, tiozão. Na caminhada cabulosa eu já vi maluco se iludir com a Cherokee Ducati. Ódio no olhar, ouro no pescoço. Lembrou que Deus existe com buracos pelo corpo todo. Trono da maldade de quem atira primeiro. Por muito ou quase nada eu vivo há muito cabelo, fazendo do seu sonho um pesadelo. Um nevoeiro, degladiando e se matando em troca de dinheiro. Traindo filho e esposa com muito prazer, abandonando seus princípios e seu próprio ser. Via novinha se entregando à prostituição, na ilusão traiçoeira da ostentação. Comendo pão, mendigado pela vaidade, desfigurada no debate pela trairagem. Se esqueceu que o crime é podre, não admite falha. A cena é triste pra pilantra, cagueta e canalha. Pela caminhada eu vi, muita gente desistir. Pela caminhada eu vi, muitos sonhos darem nada, mas o meu caminho eu vou seguir. Pela caminhada eu vi, muita gente desistir. Pela caminhada eu vi muitos sonhos darem nada, mas o meu caminho eu vou seguir. Pra esse mundo de guerra não aumentar, o doce pode amargar. Melhor se conscientizar. Só tem uma pá de mano dentro desse barco furado. Necessidade ou aventura, o fim é inevitável. Tráfico de drogas, retorno imediato. Hoje em dia noiados na área como um mato. Presídio feminino, realidade violenta. Atrás as gás, me diga se o crime mesmo compensa. Cadê aquela mina ponta firme da área? Tá dividindo o espaço com outras presidiárias. Não vai correr risco a vida inteira. Conheço os manas mina que entregou sua vida de bandeja. Estranha achar que bom o crime seu dom vai encontrar. Hey, irmão, se define. Eu tô cansada de ver emboscada, truta se matando em porta de bar. Uma pá, mãe chorando, tem que parar, analisar. Peça peste nossos frutos, né?